621, está na posição 9 para a pushback astronométrica. Autorizado a linha de decolada pistola 0, vento 1, 0, 0 graus, com 8 nós. Alfa Tango Tango. Desce Salvador. Serviço está terminado, mantém 090. Toma Aracaju 203. Salvador approach. Good morning, Azul 4207 information. Juliet. Azul 4207, we're confident to your boat arrival, descend 4,000 feet, connection 104. 4,104, Bronx arrival. Portão 2, pushback acionamento. Portão 2, aguardando pushback acionamento. Olha, eu vou passar. Fala o Gol 621 para o táxi, com 171 a bordo, 4 de autonomia, está no lugar de alto. Já vi confirmando, é 171? Afirmo, Sorita. Espera, dando 0, chamou 1895, a gente chama 0 no 4. Bate linda, pode estar 295, muito bom dia, bom dia, 21. Bom dia. Poxa, era 6140, pode passar em Pong da Goa, retaguarda, pushback autorizado, chama ataque. Pode passar em Goa, retaguarda, linda, push, chama ataque também, é um rodando. Ah, não, quero nada. Ah, o 00 da próxima. 1400, pousa. Azul 9134, passa Kong, serviço está terminado, mantém o nível 170, o controle de Aracaju 1203. Passei 170, o controle de Aracaju 1203, Azul 9134, tá bom. bom dia. Tocha travado, zero da Cubana. 03 do Jaguá. 1-8-0 pegado. 1-8-0 pegado. Arbor, Cascavel. Bom dia, mantém um Isso não nem mantém pista no zero. Ah, é manter, um dia dois anos. Salvador, muito bom dia, bom 621, saída da Elna, você escuta. Bom 621, em contato radar 360, saída da Elna. Salvador, 361. O meu Oscar Bravo, prossiga. Está mantendo o centro de pé? Deixa apenas apontar o tráfego do Kilo Romeo Oscar, mantendo o número 10 no destino Carnaval de Grunhinsky. Tráfego mencionado agora é no Trás 10, sul, em fora da barra. Canal 72, Rua Alepa. 72, Alepa. Livre de corrente, né? 140. Vamos ficar bravo, repórter no fora da barra. Infantil 07. Go ahead. After the loss, infantil 1006, the nation 104. After the loss, 1004. Controle 6190, bom dia. Salvador, bom dia. Quero contato radar 350, saída Puka. 350, Puka. 140, pode ir lá, Jamo. Acreditado, Jamo. Pode ir lá, Jamo, 140. Gente, mantém a litoral sul, reporta visual com Serra 1 e Delta Lima. Rádio Cavalo 72, Recife 288, Paterno 260. Recife 288, Paterno 260, para o Caixa da 72. Vento 1, 00 graus, com 9 nós, livre de decolagem da pista no zero. Alemanha 21, Recife 251, Alterna 3325. 251, Alterna 3325, 621, muito bom dia. Não tem uma saída no 648. Azul 4207. Establish and running site. Complete final call tower 118 to following site. 8095, so on. Tower Azul 4207, auto marker. Azul 4207, cleared lane 110, wind 120 degrees, is 8 knots. Clear to land, runway 10, forward 207. Salvador, boa tarde, voo no 864, a informação Juliette. Voo no 864, identifica a chegada Mário da Capel 050. 050, voo no 864. Voo Alfa Juliette, controle? Voo Alfa Juliette, repórter do Executivo, ingressando os corredores de José Salvador. Leão 140, Recife 2545, alterno 2845. 2545, alterno 2845. 4207 ligou. 4207, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o 014207. Chama Recife, 12545, alterna 12685. 12545, 12645. Eu vou local no meu prédio autorizado de coluna 7. Primeira curva que eles coordenaram com a torre, controle 1198, torre 1895, na opciona 0121. Tiago, o fiel do funcionamento chama táxi? Silêncio, deu-se para referência aos visuais e ajuste padrão. Referência é do 0 Cruz, do Vera Cruz, do Rio Alto Juliette. Vera Cruz, do Rio Alto Juliette. Boa, Botia, com 1739, faça nível 220 para nível 1950, informação, Juliana. 1739, passando a identificação, 30 chegada a Mário, 270620. Sobre a identificação, chegada a Mário, desce para nível 060, 1739. 64, desço para 2000, pelo reajuste 4113, está autorizado a final em MS, reporte estabilidade. 2013, reportaremos 864. Copper November 857. Decola da 10, primeira curva à direita, da El, Leda e Rumi. Controle 1198, aguardando as câmeras. Autorizado o Galeão, nível 340, Copper November 857. Decola da 10, primeira curva à direita, da El, Leda e Rumi. Controle 98, aguardando o transponder, está 3191. Alfa, ingresso é a Golf Alfa, você é 35, você pode, estamos prontos para decolagem. Identificação, voo para o ASVPAP, do setado número 050. ASVPAP, agora 50, obrigado, sua segunda vez. Toma 739, do setado 210, ASVPAP 3, está autorizado aqui na ILS, reporte estabilidade. ASVPAP 210, autorizado aqui na ILS, reportará estabilizado, voo 739. Salvador, bom dia. É o gol número 62, centro da Juliette. Número 62, bom dia, sua identificação autorizada a cidade Mário, deixa para o nível 060. Ana Mário, deixa o 060, identificou, se é possível, ela presente o fato. Se mantém na chegada número 4. É, para manter. Mike, Golf, Mike. Ao seu nome autorizado, chamo pronto para ataque. Tem a 4, Sônia Torre, 1-1-8-9-5. 2-9-5, obrigado. Salvador, bom dia, voo 1-8-6-4, a 2 milhas do Índia Serra. Bom dia, puxão aproximação, pode controlar mais travado? Já, baixa travado. Livre pouso, estamos aqui, 0, vento no 30 graus, 7 divisão tráfego para pouso na 1-0, aguarda a linha. Controle 1-1-9-8, acena 5465. Autorizado 370, Apesulu 19, decola 9-0 com a esquerda, mão com o trote, 9-8-5-4-5-4, 0-4. 4, protegimento correto, chama push. Aí. Voltando 391, no ponto para push e assumindo posição número 5. Autorizado, 391, chama táxi. Autorizado, tá 391. O Alto de Leste prossegue via corredores na parte não rotatória quando usar o campo. Mandará para a rotatória, visual com campo do Alto de Leste. Vem, Golf Mike. Mantenha posição, o Mega Mike, estamos marinados, decolando ano 7. Gol no 864, poderia confirmar? Sim, Alfa mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 864. Mike, você está sendo tráfico, do presente está autorizado a colar, uma centena com 109. Este é a Golfioca, decolado ao 09, com curva até lá à esquerda. Está autorizado o cruzamento do campo, reporta na perna, controlamento da Amazon, hoje andando 7. 7, perna, comprido, perna do vento contra o vento. O vento corrigindo, perna do vento ao 17. 7, mas é o circuito padrão, passa a perna do vento, ano 7, serra Golfioca. Mais Golf Mike foi decolado aos 1-0, no Fred Tapuã, chama controle em 119-8, Molo. Mais. Ajuste 13, está autorizado a final IMS, não passa estabilizado. Sim, foi preso no ajuste SA2, deu 10, 23, no ajuste. Está autorizado a IMS. Pode voar, Duna? Autorizado, Duna. Obrigado. Nós estabilizando o IMS Direto Rate, tomou 0, Golo 739. Tanto 739, chama a torre, 1-8, 9-5. Foi 1-8, 9-5, Golo 739. Continua a aproximação, 1-7-3-9, só por informação, estamos no tráfego no circuito da 1-7, pista auxiliar, mantendo o número 10 na interfere. Só autorizado por 1-0, uma centena com 10 dentro. Gente, levou uma ação do tráfego, está autorizado por 1-0, 1-7-3-9. O fiasco mantém a perna do vento, aguardando para girar a base no 7. O Gofiosco mantém a perna do vento. 1962, desça para 3.100, mas o padrão 1013. 3.013 vai descendo, 255, acione a identificação autorizada a tirar da mar e deixa para o nível 050. Autorizado, virar base da 17, Serra Golfiosa. Autonomia de 3 horas e 40. Sim, GB 94. 1, 9, posição 194, taxi em frente, pode principal Índia, ponto de espera da 902, 1895, ajuste a 903. Pode principal Índia, ponto de espera 90, chama a torre em 1895, rota 38-3191. Passa a fase lá, faz o LED para dar rotatória visual para o campo. Juliato, Juliette, continua por estimulação, está tendo a final da 17, o ajuste no 013. Quando o 013 aponta a final 17, passa a fase do Alfa Juliette. Estamos falando usando 4, direito no 2 ano 1. Direito no 2 ano 1, ano 739. Alfa Juliette para 6 dúzia. Ou 1739. Beleza, 3197. Seja 98, sobre a torre 1895. 1895, 3197. Júlio, qual é a metida 97, serra do Oficial? Salvador, 3198, bom dia. 3198, bom dia, continua a aproximação, levando o pista livre. Gente, Juliette, quanto de muita velocidade devido ao tráfego 2.100? Qual é o tempo de Juliette? 1.100. Juliette, tem condições? Com a PM? Tem condições de muita velocidade, propulsão 1.7, devido ao tráfego 7.100? Até mais, eu estava com 7.100 de cara. Livre pouso então no piscina, site, ajuste o vento 1.20 graus com 10.9.013. Confirma, está livre o pouso? Afirmo. Sério, foi autorizado, eu estou lá chuleto. Chego, Fiosca, decolado ao turno meia. Curva à esquerda, reporte para o Itapuã. Curva à direita, reporte para o Itapuã, Sérgio Fiosca. Decolado azul, 7, controle 198, bom voo. 198, então, bom dia, 3, 19 horas. Decolado azul, 3, 19 horas, decolou, perfil da Dayal. Decolado azul, bom dia, contato radar, curva para o nível 340, após 2000, vou tirar a piloto. Após 2000, eu vou direto Leda, tá 3. 198, livre pouso 1-0, uma centena com 10 anos. Gente, livre pouso, avisou com o tráfego também, essa 3198. estacionamento na posição 8, gol, vamos 0, 9, 4. Baixa 9, 4, estrela 0, puxa, acontece. Obrigado, Samarim. Pô, Vana, aqui vai liberar do direito. Tem que assinar a frequência livre. Vamos nessa, frequência 2 e 1. Uno 62. Sou no 62, firme a turma em 1895. 18, vamos chamar. Costa mantendo aqui posição no farol de Itapuã, aguardando autorização para ingresso no escudo de escape do 17. Então, 3198, só o 319. Quando tiver direito, não é 211. 211. O 1162 continua aproximação, rodando na pista livre, o ajuste no 013, informa um tráfego à sua direita, mantendo um mil pés sobre o farol de Itapuã, não interfere com seu cojo. Se a Rufi Oscar visual com a aeronave da Goma, passando externo, para pouso no 0? Pessoal, se a Rufi Oscar. Sente a retaguarda, o tráfego está autorizado para o cruzamento de aproximação, mais alguns instantes. Recordo quando na final da pista no 7, o ajuste permanece 1013, 1110 graus, 10 anos. Sente a retaguarda do mesmo, a resposta na final da nossa peça, Serra Gonçalves. Afirmativo, autorizado, 120 graus, 10 nós. Bom dia, sua identificação, voe proa de espaço, desce para o nível 050. Espaço na proa, 050, 4082. Controle, Papa Tango Lima, Kilo Julo, Passou Coral, Tentativo. Iniciamos um instante em contato radar, agora 58 milhas do Oeste em Salvador, foi na proa de Mário, para precipitar a chegada da Mário e repasse unidade de cima. Na proa de Mário, reportará a Lima, Kilo Julo. Quando pronto, autorizado de ir à base para 17. Está autorizado base, 17, pega o teste. No 62, são os dois direitos no 21. 21, 21. 5, a gente chama 013. 295, 2. 2, 95, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Alaska, tocou em MT-024, autorizado curva pela esquerda. Cruzamento do campo, Natalino 200, pistão 17, reporta para gira base. Reporta curva esquerda, reporta para gira base, Serra Golfiosa. Pode estar pronto, gol no 094, buenas. 094, boa, linha mantém o segundo. Ah, linha mantém, 094. 094, vento 90 graus, 99, e decolagem pista no zero. E decolagem, vamos, 094. Para 3 no 10, ajuste padrão 1013. Já ficando pronto, autorizado de ir à base, toque a remetida canal no 7, o vento no 20 graus, 99. Autorizado base, toque a remetida no 7, Serra Golfiosa. Estilo Romeo Oscar, prossegue via corredor e reporte no Través Paris. Bom, 094, decolador 271, controle em 1198, bom voo. Obrigado, Simão. Boa tarde. Controle, bom dia, voo no 094. Comando 094, bom dia, contato radar, chuva para o nível 370, fechou o Momo. 370, Momo, voo no 094. Quando possível, frote. Azul 4082, após o táxi, desce para 2006, ajuste padrão 1003, está autorizado a sinal IMS, reporte estabilizado. Sede, após o táxi, desce 2003, 1013, ajustado, autorizado IMS, 4082. Abatão, o seu Romeo Oscar, passando o código transponder 0136. Vai voar, Abada! Saudade, viu? Beijo! Reporta na perna, cuide no bota, pronto para girar a base, pista no 7. Está pronto para girar a base no 7, Serra Golfiosa, a curva pela direita. 094. Chega. Pode voar, frote. Foi inicialmente código, aguardando a coordenação com o teste. Tente, direita, frote, voo 1094. Aguarde código, aguardando a coordenação com o teste. Tente. Cinco, 30, direito no mesmo número. Também.